Desejável, lindo coral, e cantaremos o hino da vitória na linda Canaã celestial. Eu voarei e cantarei. Veremos a face do nosso Jesus, seus lábios a nos pronunciar, os anjos voando sobre o trono, ouviremos.